3155, poderia voar a Mótiva? O 3155, aguarde. Mas... Então, meu cliente, da 3155, negativo contato com o centro Recife, chama o mesmo na frequência 12835, alterna 125, decima 1, solicita a Mótiva. 2835, 251, da 3155, boa. A Papá Juliette até Romeu, chama Centro Recife, frequência 126.0, alterna 135.3. 3145, estacionamento 111. Tama, torre em 118, decimal 95, alterna 1211. Torre 1895, está 3145. Para a torre? Confirma, o pushback é contigo? Negativo, frequência do solo 1219. Ah, tá bom. Salvador 3367, ponto espera no zero, pronto. Então, 3367, a linha decola, pista no zero, vento, 160 graus, 06 nós. Pista no zero, a linha decola, 3367. Utilizado ali e manter pistola zero. Utilizado ali e manter alma zero, agora me dois zero. Então, 3367, eu como os 3, eu te chamo controle 120, decimal 8. 08, é uma boa. Boa tarde, 3367, decolado, se escuta, mini 200, passa, mini 100, passado. Então, 3367, contato radar na decolagem, suba para o nível 360. 360, 367. Lima, tem pistola zero? Lima, tem pistola zero, 1260, do Comus 41, chama o controle 1208. 1208, 1260. Controle de Salvador com 1620. 1620, contato radar na decolagem, suba via PUCA para o nível 370. Subida PUCA 370, 1620. 1145, utilizar a decolagem daqui 0, vento 160 graus, 1 dúzia de nós. Iniciando. Decolou 44, chama o controle 1208. 08, obrigado, até mais. Devido a formações sobre Leda. Os 367 aguarde coordenação. São 3145, contato radar, suba para o nível de voo 340 após 2000 pés por onde Leda. 340-2000, Leda, TAM 3145. Desvio à esquerda na proa 050, 40 milhas. Gente. Número 20 após desvios para de Aracaju. Ciente após desvio Aracaju. São 3367, chamo Centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 1251. 1235, tem uma boa. Chamo Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Recife 125.45, alterna 126.85, 1620. Salvador, boa tarde, voo 1169, aproximando o ponto de telefone. Sou 1169, autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento 150 graus, 079. Autorizado a linha de decolar, 1169. Siga. Devo entender que perdendo as comunicações, siga o 320 como final. 3145 afirmativo. A linha mantém cabeceira 1-0. A linha mantém, a linha 627. Proa 220 por 30 milhas, evitar formações. 1169, ciente, após voa Leda. Após Leda, vai ficar bem, praticamente através de Leda. Autoriza a morte, após desvio? 1169, eu gosto de coordenação com o centro. Ok. Então, 3145, chamo centro Recife, frequência 12835, alterna 1251. Recife. 2835, 2513, 3145, boa tarde. A 227 autorizada a colagem, pista no 0, vento 170 graus, 069. Sempre a colagem, o chinelo é 227. O ideal é a 235. Autorizado. Sei, grato. Salvador, boa tarde, bom 869, está quente daqui. Bruno 869, aciona a identificação, desça via chegada Bons para 4 mil pés, ajuste no 0 no 6. Identificou via chegada Bons 4 mil pés, no 0 no 6, 869. Xenema 227, decolada 53, tem um controle, lino 208. 208, boa tarde, Xenema 227. Zero, informação prazo. Xenema 210, aciona a identificação. Essa via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. Via Bomed 1, nível 050, Xenema 210. Passagem, controle, Xenema 227, 2000 pés, salvo 19. Salvo 1. Xenema 227, contato radar, decolagem, suba para nível 360, via salvo 1. Perfil salvo 1, nível 360, Xenema 227. Aguarde coordenação. Autorizado, até a interseção. voz coordenação Eco Zulu November? November Lima tem cabeceira 35. Suzumava me informa que após a decolagem pista 35, curva esquerda e após coordenação um controle de Salvador. Meia 210, poderia voar por ali, TAP? Será 6210, autorizado, TAP. Por ali, TAP, 6210. Suzuno November, autorizado a decolagem 35, vento no 70 graus, 069. Curva esquerda após a decolagem, mantendo 1000 pés, até, aguardando a liberação do controle. Bruno 869, desça via até 2000 pés, ajustando 0 no meio, autorizado ele é X-Ray, repasse estabilizado. Via até 2000, 10 no meio, e ele é X-Ray, chamada estabilizado, 1869. Para 210, reduza para 2109. 2109, 2109. Canal 6227, submantenha nível 300, chama o centro Recife, frequência 122835, alterna 1251. Ok, restrito nível 300, 2235, boa tarde, chama 6227. 01, chama o controle 1208. 08, November. Exulo November, mantenha 1.010 direto IRC, aguarde nível 105. Eu venho direto IRC, aguardando a atenção, Exulo November. Torre, boa tarde. O Oceano Aeromeia 314, ponto espera da 10, pronto. 6314, ali mantém, cabeceira 10. E mantém na cabeceira 10, 6314. 9096, aciona a identificação. Dessa via chegada a Bomed 1 para o nível 050. Bomed 1, 050, solicita status. 9096, autorizado. Eco Zulu November, cheque transponder, recebendo apenas o modo alfa. Aqui, vamos dar um cheque de férias. Então, Eco Zulu November é autorizado nível 105. 105, Eco Zulu November. É 210, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés no 0 no meio, autorizado LS X-Ray, 6210. É 314, decolab 05, chama o controle 1208. 308-6314. Proleu, 6314, decolou na Momo, cruzando 1400 pés. Chinel 6314, contato radar decolagem, para o nível de voo 340, autorizado via saída da Momo. 340 via Momo, 6314. Estabilizou. 1869, chama a torre frequência 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, 1869. 2 Salvador, boa tarde, 1-8-6-9, final no 0. 1-8-6-9, boa tarde. Autorizado pouso na pista no 0, vento 1-7-0 graus, 5-9. Livre pouso no 0-8-6-9. 210, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 295, 210. Eco Zulu November, informa o chamado do pouso. 21110, capitão, Eco Zulu November. 21110, ciente. Precipitação guardando disponível. Aguardando, 210. Está liberada a recepção de ETAP para o TAN 9096? Está livre. Obrigado. Sal 0, livre direito, chama o Sal 1219. 6190, bom 9, 69. 6190, autorizado pouso na pista no 0, vento 1 no 60 graus, 4 lá. Livre pouso 90, 6190. Controle, boa tarde, voo 1645. Voo 1645, aciona a identificação, dessa via chegada Bonf para 4000 pés, ajuste no 0 no meio. 1-6, via Bonf 4000. 6201, corrigindo 6210, salto 12, direita 1219. Direita 219, 6210. controle, Oceaneiro 6314. Oceaneiro 6314, chama centro Recife, 125-45, alterna 126-85. 255-2685, 6314, boa. Salve, OTAN 39016, estabilizado. 9016, chama a torre, 118-3095. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, UTA 9096. Não, 9096. Continua a aproximação, chame avistando. Forma uma camada de nuvens em torno de 15000 pés na sua frente. Tá certo, UTA 9096. Avistou, ou informe avistando a quantos pés da 9096? Informará o 9096. Escuta. Avistou a mil pés do 9096. Gente, autorizado pouso 170 graus 069. Ele pouso para o 9096. Rumo 645, Salvador agora para instrumentos, teto estimado no 1000 pés e visibilidade maior que 10 km. Ok, gente, amanhã pode ser. Sem chuva. Obrigado. Na 9096, no solo 18, livre direita, solo 121, decimal 9. Vamos lá, decimal 9, obrigado. Torre 9096. Oi, você tá chamando a torre? É, aquele buraco que teve na pista que abriu aqui, foi em que altura da pista? Aí, próximo onde o senhor acabou de passar aí. Um pouquinho antes, Antes da área de giro, ali antes do senhor liberar a pista. Em frente a essa taxiway que o senhor está, atrás da sua aeronave. Ah, tá joia. Valeu, obrigado. Avistou alguma coisa? Percebeu o reparo ou não? Não, não. Por isso que a gente perguntou por curiosidade, não chegamos a perceber, não. Então acho que ficou, por enquanto, ficou bem tapado aí, bem feito. É, vamos ver. Obrigado. Salvador, boa, boa, 9 na 66, passa 180 para 150. 66, sendo identificação, que dessa via chegada por Med 1 para o nível de voo 050. 050, foi o WhatsApp? Autorizado, tá. Tá, obrigado. No novembro, serviço radar terminado 61 milhas noroeste de Salvador para serviço de informação e alerta. Chama o centro Recife 125.45, alterna 126.85. Bono 645, despara 2.000 pés, ajuste 0 no 6, autorizado em LS X-Ray da pista 1.0, reparto estabilizado. Reparto estabilizado na final, voo 1.645.